cabeza, cabeza, cabeza. Boy, son cosas que pasan por la miña cabeza, cabeza, cabeza. Pessoa esperta, caminhando sempre alerta, buscando a paz e respirando o ar da guerra. Quer dizer, pra viver, vencer e não morrer, da ponta do iceberg, da mentira derreter. Imaginar, sonhar, se encantar, que a porta da saída fosse a porta pra sonhar. Que a goela da trégua da reza acende a vela da era do grito que grita paz na terra. E só o amor livra, traz a liberdade. Quando você ama o próximo sem vaidade, é verdade que o capital impere, manuseia, mas enfrenta é que a cabeça rouba a cena. E o espírito da inveja domina, é sério, e as reclamações que se perdem no deserto. Quando as preocupações são que o próximo está crescendo e você descendo, mas o irmão tá perdidão. Influências do mal vão te destruir, mas o que dizer? O que fazer? Seu orgulho traz a dor e faz você aprender. Vou te dizer o que restou, no sábado não ficou, que gatinho já pagou e o coitado vacilou. Te dizer o que restou, no sábado não ficou, que gatinho já pagou e o coitado vacilou. São coisas que passam pela minha cabeça, cabeça, cabeça. São coisas que passam pela minha cabeça, cabeça, cabeça. Fica pagando de gatinho, esnoba quem vê pela frente. E mano, seja humilde, tem que ser gente da gente. Tá por cima e só tira quem tá por baixo. Então irmão, se liga, a moeda vira ao lado. São os fatos que acontecem com os manos gananciosos. Tem muita coisa na vida, ainda quer tirar dos outros. Tipo Bush, de olho no ouro preto do mundo inteiro. Orgulho, ganância, inveja, não tem jeito, é coisa feia. Sem amor, sem humildade, não prospera. Mas tenho esperança nas pessoas e também na terra. O mundo não gira em torno de você, apanhando na vida só assim pra crer. Tem que ter os pés no chão pra chegar aonde quer. Veja só como é que ao respeito prevalece. E faço minhas preces para o mundo ter mais igualdade racial, social e deixar de viajar. Saca só, se liga então, vou te dizer, vivendo para aprender o que fazer pra você merecer. Vou te dizer o que restou, no sábado não ficou, que gatinho já pagou e o coitado vacilou. Te dizer o que restou, no sábado não ficou, que gatinho já pagou e o coitado vacilou. São coisas que passam pela minha cabeça, cabeça, cabeça. São coisas que passam pela minha cabeça, cabeça, cabeça. Vou te dizer, vivendo para aprender, o que fazer para você merecer.